chorei a dor que não senti. Amei amores que nem vi. Falei de sonhos que eu nunca tive. Deixei amigos nos lugares onde estive. E agora, escravo da poesia, eu vivo a falta de um amor. Juro, eu juro, eu não sabia que ser poeta é ser um sócio da dor. Ai, ai, ai, que ser poeta é ser um sócio da dor. Sigo o caminho de rotas escuras, bebo em cada trago gotas de loucura. Um verso pra dizer, com um jeito de chorar, até o dia do amor voltar. Ai, ai, ai, até o dia do amor voltar. Até o dia do amor.